Se por acaso os alemão tentar, minha raiz não vou abandonar. Tu tá ligado no meu proceder. Se é o trem, não... né? Fala. Tropa tá aí, à vontade, bração brotou. Fala, Camé. Agora tá todo mundo revoltado, né, moleque? Mano, essa letra aqui, essa letra que eu escrevi na escola, confesso que eu tava com sentimento de revolta. E ao decorrer dessa linha aí que nós vamos cantar, só sentimento bom, tá ligado? Tem nosso feat com o nosso Bração aí, nosso parceiro Bração. Mas tu chegou meio revoltado lá em casa pra gravar essa, né? Ah, mas a música já é tô na revolta, né? É, né? Então vamos que vamos? Eu tô de rolé com o menor do pistão, neguinho, cheio de ódio nesse meu coração. Tô sim, pretendendo agarrar um plantão e pra amenizar vai subir um balão. Pra amenizar vai subir um balão. Cabelinho tá na revolta, mano, que é isso? De rolé com os aliados, porra, é o bicho, é o brilho absoluto da B12. Me deixou ventando e o Red da B13 veio combinando. As ilhas joga, meu mano, pode acreditar. O que elas querem, nós sempre tem e não vamos negar. Nós vai metendo, metendo, sem sentimento. Sem essa de se iludir com coisa de momento. E as piranha, nós pega na marra. Tapão na bunda e muito leite na cara. Da tropa ganha só piru e porrada. Saiu com nós na cama, é maltratada. Que meu Deus seja louvado nesse louco mundão. E que caia todos falsos que aperta minha mão. E daqueles que querem fama, eu quero distância. E se hoje eu tô aqui, sou grato às crianças. E que se foda todos que me criticam. Cê fala mal no fundo, tu me admira. Vou dar-lhe o papo, ver se tu pega a fita. Parou com nós fudeu, tu virou mídia. Parou com nós fudeu, tu virou mídia. Pode acreditar, o cabelinho é mídia. Oi, pode acreditar, Mac Davi é mídia. Oi, pode acreditar, Luan Juninho é mídia. Oi, pode acreditar, minha raiz é mídia. Fé em Deus, caralho. Aí, eu acordo e olho pro céu e agradeço a Deus por mais um dia. E marco na pista junto com os fiel, meus mano, meus irmãos, minha família. Desço pro Caribe pra ficar de boa. Mulheres de verdade, cabelo que voa. Crianças pra todo lado, mas que diversão. Pra ficar mais tranquila perto, fumaça subindo, os amigos curtindo, as ideias fluindo, tudo lindo, meu paraíso. Passo no Leblon e depois Copacabana, de rolê com a fiel, verdade bacana. Vou comprar um traje novo pela Zona Sul. Partiu Sport Mix, Shopping Rio Sul. Bermudão preto da Ucle, tênis da Lacoste, camisa da Armani, o boné da New York, perfume Chuanchu, é o aroma do moreno. Se hoje vivo bem, nós teve sofrimento. Pega essa visão, como Deus é bom. Nós tá na condição e na favela tô tranquilão. Oi, celulose, mas sábado comigo e o bloco vai apertar. Solta a tropa do G. É a tropa do G, moleque. Na nova recuar. Mas seguro comigo, o bloco vai apertar. Sou da tropa do G, nós não vai recuar. Que nós é foda, todo mundo tá sabendo. Só moleque sagaz que vem fumando nosso elenco. Fumaça sobe, o QG fica pequeno. Corta o baralho, se tiver ronda tô dentro. Um dos contatos não para de perturbar. Já falei pra ela, não posso me apaixonar. Depois do show, você sabe como é. São uma, duas, três, quatro, cinco mulher. E se quiser bagunça, nós vai bagunçar também. Sabe que na pista nós não reza pra ninguém. Nós quer a paz e ver o morro tranquilão. Quero ver preta a nossa gestão. Mas se o guru comer, o bloco vai gritar. Sou da tropa do G, lá não vai recuar. Mas se o couro comer, o bloco vai apertar. Sou da tropa do G, lá não vai recuar. Lá não vai recuar. O fé, aquele é tabaquinho, bolado cenorosa. É Bração, fala tu. Segue meu parceiro MC Bração, cria comigo do PPG. Fala, moleque, solta a voz. Cabelinho tá aí, né? Você deu minha raiz. É o trem. Meu padrinho. Onde tudo começou desde muito tempo. Então nós vai soltar aquela nossa. É isso, começa aí, moleque. E aí, DJ Mac, e aí, DJ Davi, e aí, DJ Juninho, Luan. Pega a fita. Jacaré que dorme, vira a bolsa de madame, tá ligado? É o trem. É isso, é o trem. Vai então. Vai, tá tudo certo, o Bração vai soltar a voz. Muita fé em Jesus Cristo que tá olhando por nós. Guerras constantes aqui noite e dia, protegendo a outro, somos uma família. Já não aguento mais tamanha agonia. Esses caras safados fazendo judaria. Saudade dos irmãos, saudades do DG. Que falta tá fazendo aqui no PPG. E se tá difícil ainda vai melhorar. Força, foco e fé pro objetivo alcançar. Oi, no bando eu tô, beleza, algum... Eu vou apertar tudinho. É a tropa dos irmãos, nós não tá pra brincadeira. A humildade, a união faz a nossa fortaleza. Tá no PPG que tu vai escutar. Rajada de verdade e o palala. O sofrimento que eu passei jamais vou esquecer. Mais que uma rainha mãe, eu amo você. Vem Deus monitorado. Calipa a vontade, tudo vigiado. Nada vai passar. De 8 às 8 nós plantando nessa porra. Cheio de ódio pra caralho, nós é vida louca. Oi, dia, tarde, noite, clara até de madrugada. E pedindo a Deus pra chegar vivo em casa. Curioso se pergunta por que nós tá aqui. Mas minha mente vê o crime desde menorzinho. Adrenalina no meu sangue, o coração palpita. É a realidade da vida sinistra. Se for contar com os cria, avisa lá que nós tá aí. Só pra somar, multiplicar, jamais diminuir. Os vacilão da base, os cria tá cheio de ódio. E vagabundo pensa que nós tá de óculos. Oi, tudo que se passa no QG, o manão já sabe. Nós vai comprar mancada e o comédia já vai tá. É o PPG monitorado, vê se pega a fita. Abre o olho, neguinho, e vê se anda na linha. Porque se vacilar, trem bala passa por cima. Trem bala passa por cima, aí Bração, traz a seda, traz o isqueiro, o bolo do pão, o cigarro. E vai subir naquele pique, vai subir, vai. Vai subir um balão no galo, vai subir. Vai subir um balão lá no 12, no 13, igrejinha e pistão. Vai subir um balão, vai subir um balão. Na quadra, na segundinha, vete a quinta estação. Oi, vai subir um balão no galo, vai subir. Vai subir um balão lá na nova, no quebra, igrejinha e pistão. Vai subir um balão, vai subir um balão. Na quadra, na segundinha, vete a quinta estação. Eu falo galo, Bração, fala pavão. Falo pavão, cabelo e fala o galo. Tá tudo dois, tá tudo monitorado. Tá tudo dois, tá tudo monitorado. Fé em Deus, rapaziada, é isso. É trem. Bate palma nessa porra aí. Minha raiz tá aí, porra.